está autorizado, puxa essa manhã de portão 4, chame de táxi. Ajuste 090, informe quando tiver condições de voar a Lagoinhas ou Bonf para chegar da Bonf, pista 10. Positivo, livre. Prático, cada dia com a manobra de vida. Prático, vou ao CA 3805, voltando solo. Prossiga. O CA 3805, ele foi confirmado a visualização da manhã? Positivo, resulta aqui uma GLA para 16650, o CA 3805, estamos nessa autorização. Tá, ok, então, obrigado. 340 da Elmo ativa, aprovou o DSF daí, 5150. Ok, o Xenia 6395, táxi à direita no ponto 0, tá no 0, 18, 9, Romeu, Oscar Bravo, para o controle. Autorizado estacionamento, 3805. Autorizado estacionamento, 3805. Pode estar autorizado a aproximação, autorizado, IEDEX, Alfalfa. Fala, meu Vitor, Hotel Delta, chame a torre, 1-1-895. 1-1-895, Hotel Delta. Salvador, boa tarde, Papa 1, Vitor Hotel Delta. Boa, Vitor Hotel Delta, porta 4, vai prosseguir para 17? Reporta essa porta autorizada, aproxima direto, bata. Direto na bata, é corte curta, final da bata, para pouso direto, vento no 20 com 8 nós, reporta na curta, Vitor Hotel Delta. Vai seguir pro direto, bata, reporta curta, Hotel Delta. Lima Uniforme Tango, chame Recife, a frequência 1288, boa viagem. 228, muito obrigado, senhor. Até excelente carnaval. Boa. Está livre a linha e decolar, pistão no zero, vento 120 graus, 1-2 é nóis. Para 8 mil pés ajustado, tá? Estabilizou no X-Aerobar, no lugar do LED. Alfa-Alfa na final, reduza, cheque o trem, chame a torre, 1-1-895. 1-1-895, vai checar o LED. Seu Delta tem livre pouso direto na bata. Fica atento, aeronaves na bata e obstáculos é com solo controlado, vento no 20 com 09. Livre pouso, vai ficar atento, resposta controlada, Hotel Delta. Salvador. 315, serve decolagem da 10-100,12. Mano, Juliette Alfa Alfa, chama na torre. Juliette Alfa Alfa, baixou e travou o visual, 1-0. Mano, Juliette Alfa Alfa, continua a aproximação, guardando a pista livre. Aguardando, Juliette Alfa Alfa. Meu hotel, Juliette Serra, o controle. Nova da 3193, puxa acionamento, posição 09. Sonda 5403, informe ingressando na zona de controle. Sonda 3193, ponte 9. Autorizado, chefe táxi, 3193. Livre, puxa acionamento, 3193. 8, tem um bom voo. Tá 98, obrigado, boa tarde. Alfa Alfa tem livre pouso na 10, vento 1100, uma centena com 12 nós, uma dúzia nós, Papatango Juliette Alfa Alfa. Livre pouso na 1100, Juliette Alfa Alfa. 4 autonomia, 0 na Liga Leão. Alô, Salvador, C3283. C3283, prossiga. Para a Costa da Brasília. De um minuto, Costa, até 3283. Escuta. Chana 6142, pronto para o tanque, com 141 após 3 horas e 30, Alcena Natal. Ok, 6142, segue aeronave da TAN em frente, bate Índia, ponto de espera da 10, torre 1895. Segue aeronave da TAN, bate Índia, 1895, Chana 6142. 464, subo para o 050, vou ITAP para chegar da Mari, pista 10, ajuste 1010, Índia Delta Papá. Alfa Solos 38, à direita, prossegue na Taxi Eco, chamando o Solon 21, decimal 1, e qual pátio vai prosseguir? Pátio 4, decimal 1. Antes, 1211, ao livrar, então boa tarde, Juliette Alfa Alfa. Boa. Alfa, Alfa, táxi de Alfa e mantém a posição ali da Juliette. Ajuste 1010. Ajuste 1010, novembro nosso ajuste, obrigado. 293 para o táxi, PAB 161, 3 horas e 50 de autonomia, Alcântara Campina. Bloqueado, TAM 3193, livre da Pátio Índia, no ponto de espera da 10, 38952. Taxi, taxi, no ponto de espera de 2983, na escuta do solo? Na escuta para cima. Bom, Leti, o senhor poderia checar com a companhia? A gente recebeu aqui uma mensagem de cancelamento do plano. Essa mensagem foi efetuada aos 1657. Aproximadamente 40 minutos atrás foi efetuada uma mensagem de cancelamento aí pela empresa. Poderia confirmar? Eu vou ter que ver com eles, ó, porque a gente está bem atrasado e eu acho que então eles vão precisar de um plano novo. Exatamente. A hora de decolagem do senhor aqui era para 1:56. Era para ser praticamente quase 2 horas atrás. Exatamente. A gente está bem atrasado mesmo. Então eu vou entrar em contato com eles aqui. Obrigado. Para. Salve Salvador, Papa Romeu, Alfa Vitor Oscar. Sou Vitor Oscar, prossiga. Salve Cito, deslocamento da aeronave para a posição 9 do Patrão. 5, decolou 240, controle 119, decimal 8, tem um bom voo, boa tarde. Boa tarde. Sou com tráfego campo exaltado, em um minuto será autorizado. Ok, na guarda. Você fechou o controle, está em contato com o radar, prossiga como autorizado. Alfa, Alfa, ingresse no pátio principal e chame na Taxi Lima. Está fora da minha área de responsabilidade, mas vamos efetuar uma consulta ao melhor dos melhores centros do controle do Nordeste. Muito obrigado. Atualmente ainda não recebi, eu vou checar com a IES, que centro, eu já volto com informações. Tá legal, obrigado, você me escuta. Que nave. Confirmando, vou dar outra nave para o centro. Positivo. É, obrigado pela guarda. 7, prossiga para o farol de Itapuã e aguarde instruções. Virada para o Israel, está 3805. Sim, ativo, livre. Controle, o November Oscar, esse está com a proa da rotatória, está visual com o campo. E a gente aguarde transferência de comunicações, Papa Romeu Novamba, 48. Está no aguardo para a transferência de comunicação, November Oscar, esse. Alfa, Lima, Mike e na Quebec, Torre 1895, cruzamento da, do Paratáxi da 17. Na Quebec, chame a Torre. Alfa, Vitor Oscar, está autorizado o reboque do gate 11 do 9. Salvador, boa tarde, Fernandão 42. Da Puca, a trazer o Luciano 642 é o controle, está em contato, radar, prossiga como autorizado. Pois vai, nível 550, Sanema 142. Papa Romeu Nova Marosca Whisky, chame a torre 1895 e solicite instruções para pouso. Transfere agora para torre 1895 para o pouso November Oscar. Lima Lima Fox está autorizado para o LS. É livre LS, seu Lima Lima Fox. 1510, via linha do litoral sul. A decolagem já está 1-7 com a primeira curva à direita. O controle 1-9-8. A torre 1895. E o transponder. Acione o 0153, que é o Oscar. Bosco Whisky chamando a torre com o afirmativo, tá com a prova da rotatória, visual com o campo, senhor. Utilizando a resposta curta sinal do 17 de novembro, Bosco Whisky. Apontará na curta 17 de novembro, Bosco Whisky. Mil pés, foi direto do dono pro ILS. 510, direto para o Redex. Fitax, tem uma boa viagem. 44, controle 1119, decimal 8, tem um bom voo e boa tarde. 9, obrigado. Certo. 060, está com uma. Positivo, livre. 3, 4, 0, está na 6, 1, 4, 2. Para 500 pés, helicóptero Juliette Serra. Controle Salvador, 3193, boa tarde. Mensagem 3193, contato radar, prossiga como autorizado. Ok, conforme a saída. Já te vi. Ok, excelente. 2. Senhora, é 142, prossiga. Após o desvio, vá para o Romeu Fox 018. Após o desvio, tem exato Romeu Fox 018, Senhora, 142. Lima, Fox, a torre está me questionando aqui que você vai, se o senhor vai pousar na 10 ou na 17. A pessoa foi lá no 7, ó. Ah, ok. Estou impaciente, eu não sei porquê. Nós façamos o seguinte, vamos reduzir e checar o trem, chamar a torre na frequência de 1 ou 1895. Foi um prazer, até a próxima. É, muito grato, amigo. Um bom trabalho para você, agora vou chamar a torre. Boa tarde. Salvador? Chega! Rádio, vento no 20 com 09, é altímetro 610, intencionamos 017. Boa no 7, amigo. Vou na esquerda e vamos ter um tráfego já na curtíssima final do ano 7. É um papá 28 alfa, curva esquerda, vai reportar a visão com tráfego, aguardando para girar base com o número 2 para o 17. Só na presente, curva na esquerda, é reduzindo, dá para fazer o tráfego ali, mas não vai. Estou em novembro, Alasco Whisky, sinal curta no 7. Pouso no 7, novembro, Alasco Whisky, vento na centena com 10 nós, com 10 nós, novembro, Alasco Whisky. Quem tiver condições, livre pouso no 7, novembro, Alasco Whisky. Ah, ok, 7. São 3805, 4 horas. Ah, 7, 4 para cima. Recife 13325. Obrigado, boa tarde. Boa. Alô, Salvador, muito boa tarde, eu vou 207. Paciente da informação passar para a copa, ele, ó. Autorizado, Ilhéus 207, nível 240, via Golf 677, decola da 10, curva direita, saída da El, transição coral, o controle 119 da cima 8 e o transponder 5430. Vem copiar o autorizado 240, via Golf 677, decola da 10, curva direita, da El, coral, 198, controle, código 5430. Chama para o estacionamento, 1207. Porta na abrigada. Olha o 4065. Aqui 4065, está pronto a cópia? Pronto, sim. Autorizado nível 340. E eu fiz o Zulu 10 até o Zubave. Eu fiz o Zulu no meio, eu gravo até o Zulu. E após conforme o plano, decolagem é da 10, curva direita, saída da El, transição Mótima, controle 119 décima 8, transfere 5422. Pouso autorizado, pistão no 7. Ele pousou no 7, forma que após vai ligar a direita para estar. 0 curva à direita, saída da El, transição Mótima, transfere 10 até o Bate, transfere 10 até. Bravo, Hotel de Lula, depois sai a rota, controle 5192, 5452, azul 4065. É correto, azul 4065, chama para o puxa acionamento. Manda para o puxa acionamento, azul 4065. 11895, sendo assim, até amanhã. É, obrigado, irmão. Chamará para o puxa acionamento, azul 5065. Afirma. Quem é de 4065? 23, é o solo. Prefira. Ok, colete. A gente entrou em contato novamente aqui com a IS e com o Centro Recife. A IS não recebeu nem o QSL, o senhor passou aí, o 328. E o Centro de Tratamento de Planos, lá em Recife, também não recebeu essa DLA para atualizar lá no sistema de dados, né, para passar para os controladores, que é a central de tratamento mesmo. Nem eles possuem isso. Eu creio que seria mais rápido aí você apresentar um novo plano, ok? Tá legal, obrigado, eu vou entrar em contato aqui com a companhia. Obrigado, meu Deus. Vale. Feitando o cruzamento do estão 10, mantendo quietos os pés. Vai prosseguir para 10 para 17. 17, tá pronto, o estão, tá visual, seus grupos da tela aberta. Está até a papá aguardando na papá. Vir base e poste na final da 17, hotel Julia Serra. 7, girando base, baixar pra base, atrás da Serra. Papá, curva esquerda, vai cortar com o helicóptero na curta final da 17, curva na esquerda, aguardando para girar a base pela direita. Papá, certo. Observando a liberação do hotel de Serra. Já tem River Pouso 17, o vento no 20 graus, uma dúzia nós, Índia Delta Papá. Papá. 3 livrou grátis, hotel de Serra, o frequência estacionada, então boa tarde. Chamei a torre 1895, eu acho. Rocha, de 2895, obrigado. Até logo. Fala. 1659, cópia. Passou no risco por hora. Autorizado, Galeão, 360, o nível, via OC, novembro, 857, até Monso. E o, a decolagem da 1-0, curva à direita, saída da El, após Leda e após Irune. Para interceptar o P9257, o controle 19-8, o transponder 5433. 60 Galeão, decola da 1-0, curva à direita, saída da El, Leda, Irune, interceptando P9257. Monso. 19-8 controle, 5-4-3, 9-1, 9-1. Tá correto, Golão 659, para o puxa, acionamento. Certo, atuando o Mari, mas ele deixou o 1-7 de ano. Zul 4462, aciona a identificação. Contato na base, multi 224, meia 1 milhas, voando Mari para chegada da Mari, ajuste 1090, quando pronto, está autorizado descer para 5.000 pés. Quando pronto, 5.462, pode valer a direção? A princípio, Mari. Mari, obrigado. Romeu Oscar, decolo 57, controle 1-19-8, tamo voo até a graça. 19-8, até a graça. Corre, gol 207, tá pronto, considera também. 07, boa tarde. Para alinhar e manter cabeceiro no zero. Positivo, ali mantém no zero. 207. Livre decolagem, pistão no zero, vento 120 graus, 1-2 a nós. Tem que estar livre decolagem também. Gol 207. Pô, é o Ocean 6321, pronto para 4. Oxalá, 6321, está autorizado Brasília, 360 nível, via El Pesulu 17, até a Pina. A decolagem dá 1-0, curva direita, saída árvore, após Elessa. O controle 119-8 e o transponder 5435. Autorizado nível 360, Oxalá, 6321, no perfil árvore. Elefa, Trotas, eu vou 1-7. Apino, é qual 2-0 para a direita? Controle 1-9-8. Transpondo 5-4-3. Correto, Oxalá 6321, chamo para o puxa, acionamento. É contrário, senhor, no 62 na posição posterior puxa. Obrigado. Alô? O 7 decolou 5-9, controle 1-9-8, tem um bom voo. 0-9-8, bom voo por semana, obrigado. Controle Salvador, o gol 2017, decolou cruzando 1400. O 2017 é o controle, contato radar após 2000, direto e Léo. Ok, 2000 direto. Obrigado, 2017. Oceano 6314, este é o controle Salvador. Acione identificação. Ajuste 10-10, desça para 5.000 pés e voe direto do Duna para o ILS. Ok, direto do Duna, agora descendo para 5.000 pés. Apresentado um novo plano lá e eles estão em contato já com o CGNA para assim que esse plano bater no centro Recife já tem autorização. Assim que só tiver alguma notícia, a gente está pronto para a Copa. Ok, a gente vai agilizar aqui também e assim que o plano apresentar aqui para a gente chama o senhor para a Copa, ok? Legal, obrigado, amigo. Olha. O 2017 voe para Yukon. Confirma o fixo? Yukon. Yukon, positivo. Qual é o que está passando o farol da barra? Sua mão, acho que a frequência é livre. Positivo, capitão. Intensidade, clareza, intensidade 5. Controle do Salvador, fazer uma contagem, guardando o nosso. Padrão 09, ao controle, decolou do DPT. Positivo, sempre na escuta. 4462, desça para 2000, está autorizado a aproximação e ali. 2000, autorizado e ali, próximo. Oceano 6314, desça, sem restrições, até 3000. Sem restrições, até 3000, 6314. Voo 2097, chame Recife, 1-3325. 3325, obrigado, 2097. Na livre LS. 4462, livre LS. Seguir a Embraer da Azul, que não traz aí o Gate 4. prosseguindo com o número 2, via parte Índia, ponto de espera da 1-0, chame a torre, 1895. Márcio, segue na base. Acione na posição e chame para o push, o 6321. Né? Para o push, né? 6321. Pronto, prossiga. Autorizado Salvador Brasília, via pouso 17, estágio conforme, nível 360. Saída água após uma posição Elefa. Decolada pistola 0, curva direita. Código aguarda. Controle 1198. 360 Brasília, uniforme do 17, saída Arbor, depois voa Elefa 198, ao controle aguardando o transporte 3283, ponto puxo no 2. Fico 104 o código. Tá 3283, aguarda pushback acionamento. 10504 no transporte aguardando pro push. 4065, taxa 112-45, alterando a Ribeirão Preto para o taxa. Taxa direita, 24065, push ponto espera 2895, eu acho. Obrigado. Ah, missões, voe direto Duna para aproximação ILS. Quinta, aguarda. Apro de Duna, descendo para 5.000 e capítulo. Dono meio, descendo uma coisa, uma pedra. Boa tarde, na televisão. Solo boa, 4462, livrando a 5. Azul 4462, táxi de Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chame antes da Juliette, né, 2? O localizador, 63-4. O senhor 6314 na final, reduza, chega o trem, chame a torre, 1895. 1895, obrigado, até daqui a pouco. Ingresso na Juliana. 7, o 4462. 4462, mantém a posição da Juliette. Mantém, 62. Na minha 321, temos três aeronaves aqui no portão. Aguarde só mais um instante para iniciar o táxi. Agora, na 321. O Aju 4462 está autorizado a ingresso na taxa Juliette e pátio. Fique atento à aeronave da TAM que está puxando. O seu gate final é 01. Para o 01, então vai guardar o TAM 4462. Só está autorizado o ingresso do pátio, ok? Manda só isso. É 5 ali, mantém, cabeceiro no 0. Sem restrições até 2.000. Sem restrições até 2.000, cara. Boa, não tem a 2.000. De voar bombe ou pelo. Ajuste 1090, desça para 8.000. É, nesse caso, o TAM 3217 vai manter a proa 225 por 40 milhas e a proa pelo. Tudo bem. E a descida até o 080. 8.000 pés. Altitude, ajuste 1090. 8.000, 1090. Yeah, 3314. Após o tráfego da companhia liberar o eixo da Juliette, eu sigo aqui o gate 8. Ok, gate 8, após o tráfego da companhia. 0, consiga com a prova para o Itapuã, chamando controle 119.8, tomou volta, regresso guarda de 105. Ok, 0, gato pela apoio da rua, 05, chamada controle 119.8. Controle Salvador, muito boa tarde, é o Guardião 05. Guardião 05, meu Guardião. Guardião, boa tarde, o 05 do Correio de Salvador, ingressa no acesso para Itapuã. Segue para o circuito do carnaval, patrulhamento, o Guardião 05 da escuta permanente do controle. Positivo, Guardião. Missão. Decolagem, pistão no zero, vento 120 graus, uma dúzia nós. Decolagem autorizada, 90, gol 1,6. Usa a rolagem do Boeing, tá 323 ali, mantém cabeceira 1,0 após. Ali mantém 1,0 após o Boeing 2-2, controle 1-1-9, decimal 8, tamo voo, boa tarde. 0-9-8, gol no 6-5-9, seja. Controle Salvador, uma boa tarde, gol no 6-5-9. O número 6-5-9 é o controle, meu cordial, está em contato no radar, prossiga, como autorizado. Prossegue como autorizado, gol no 6-5-9. Turbulência no setor? Não, negativo. Bastante informações da nossa esquerda, está se transmitindo sem turbulência. Ok, muito bom. Depois do 3, livre decolagem da 10, o vento 1-2-0 graus, 1-3 nós. Livre decolagem da 1-0 para 3-2-3. Falou 2-4.